destino me levou pra longe do meu catalão. Quando eu parti, alguém chorou. Que triste recordação. A despedida sempre traz desgosto e desilusão. A saudade é demais. Vou voltar pra Catalão. Daquelas ruas que eu passava, ainda me lembro do meu cachorro e do meu cavalo de pau. Papagaios que eu fazia com bambu, bem colados numa folha de jornal. Eu chutei bolas de meia e corri, fiz mundel, fui bom no laço e ainda sou. Já domei bicho feroz, cacei tatu, fui alfaiate lavrador. O destino me levou pra longe do meu catalão. Quando eu parti, alguém chorou. Que triste recordação. A despedida sempre traz desgosto e desilusão. A saudade é demais. Eu vou voltar pra Catalão. Hoje eu corro atrás do tempo e ele de mim. O sossego acabou. Muita gente pensa até que sou feliz. Felicidade lá no meu Goiás ficou. Quem está longe do lugar onde nasceu, sonha, chora e só pensa em voltar. Esqueceu, e esse ano vai voltar. O destino me levou pra longe do meu catalão. Quando eu parti, alguém chorou. Que triste recordação. A despedida sempre traz desgosto e desilusão. A saudade é demais. Vou voltar pra Catalão. O destino me levou pra longe do meu Catalão. Quando eu parti, alguém chorou.